canção doída. Chama, neném. Alô, malote. Vem. Respira fundo, eu tenho muito pra dizer. Talvez você não consiga entender, mas deu o melhor de mim. Nunca pensei que o fim seria assim tão perto. Mas pra seguir sendo sincero, já te esperei demais. Eu tentei ser na sua vida alguém raro, mas o certo pra você tá errado. Eu fiz tudo que você pediu pra fazer. Entendo, acabei te assustando. Todo dia um novo plano, e você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer. Então me diz o que é amor pra você, se até agora eu não consigo entender. Se eu fui que muitos procuram, então me diz o que é amor pra você. Quantos corações você vai ter que brincar? Quantos eu te amo você vai desperdiçar? Com seu amor aqui na sua frente, me diz o que é amor pra você. portaldoarrocha.com.br. Pensa bem, bebê. O site oficial do Arrocha. Eu tentei ser na sua vida alguém raro, mas o certo pra você tá errado. Eu fiz tudo que você pediu pra fazer. Entendo, acabei te assustando. Todo dia um novo plano, e você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer. Então me diz o que é amor pra você, se até agora eu não consigo entender. Se eu fui o que muitos procuram, me diz o que é amor pra você. Quantos corações você vai ter que brincar? Quantos eu te amo você vai desperdiçar? Com seu amor aqui na sua frente, me diz o que é amor pra você. Frente, me diz o que é amor pra você. Universo Show, Hélio Dantas, tamo junto, meu parceiro.